se vem viver comigo, se me quer como amiga, se não quer mais me ver. Você vai me esquecer, você vai me fazer padecer. Está acabando, amor, você já não me pertence. Eu vejo por aí, você não está comigo. Nessa nossa disputa, nesse seu jeito bom, eu não quero saber, você vai desdenhar. Calada. Chururu.